e lhes davam a sustentação vibratória, a proteção necessária que esse emissário de Deus aqui na Terra necessitava para cumprir a sua missão. Então, o Natal é essa celebração dos ensinamentos de Jesus, o Cristo que vem nos trazer alegria, o ensinamento da esperança, o ensinamento da renúncia que já falamos, do desapego. Como está exarado no Salmo 23? Deus é meu pastor, nada me faltará. Que eu lia e não compreendia. Eu lia essa frase, mas compreendia. Deus é meu pastor, tudo Ele vai me dar, sem que eu faça nada para isso. É assim que está escrito lá? Nada me faltará. É diferente, não é? De tudo Ele vai me dar. Porque quando Deus for realmente o meu pastor, verdadeiramente confiar a minha vida em Suas mãos, nada me faltará. Porque, como asseverava Confúcio, verdadeiramente rico não é quem tem muitos bens, muitos tesouros, muitas posses. Verdadeiramente rico é quem precisa de pouco para ser feliz, porque já encontrou o reino de Deus no coração. E Chico Xavier era conhecido, nos diz Carlos Baccelli, principalmente por sua alegria. Gostava de contar causos, piadas singelas, e Raul Teixeira afirmava que dava para se ouvir as risadas de Chico, mesmo do lado de fora de sua residência. E a sua maior alegria era ser médium, consolar os aflitos, levar esperança para as mãezinhas desoladas, transformar-lhes a vida através da caridade, na mensagem da esperança e da fé. Jesus veio nos trazer a fé através de um caminho de luz irretorquível, incontestável, porque o seu evangelho, sobretudo nos ensinamentos morais, que Allan Kardec se deteve em estudá-los, nos milagres, ele os abordou em A Gênese. Então, no seu evangelho, vamos encontrar a verdade, o caminho, a vida. Encontraremos o pão que sacia toda a fome, a água da fonte viva que dessedenta toda a sede, que preenche o grande vazio que trazemos dentro de nós. Jesus é esse pastor, esse amigo que está ao nosso lado, conduzindo-nos para os páramos celestes, porque Ele mesmo nos garantiu, asseverando: não se turbe o vosso coração, não se perturbe, crede em Deus, crede também em mim, há muitas moradas na casa de meu Pai, e se assim não fosse, eu já vos teria dito, mas eis que me vou na frente de vós, a fim de vos preparar lugar, para ir onde eu estiver, vós estejais também. Nos deu a certeza que estaríamos juntos dele um dia, repetindo em parte o Salmo 82, versículo 6, vós sois deuses e filhos do Altíssimo, todos vós. Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida por suas ovelhas. Quando Ele nos pede para dar a vida, não é para suicidarmos-nos, para retirarmos nossa vida, ou para entregarmos ao sofrimento, ao descuido, à alimentação inadequada, à falta de medicamentos. Não é isso. A fuga que se constitui o suicídio não é o fim dos problemas, mas a sua continuação e muitas vezes o seu agravamento. Quando Ele nos convida para dar a vida, é nessa compreensão da renúncia, de perdermos a personalidade frágil, egóica, orgulhosa, e seguirmos ao seu doce convite. E diz-nos Raul Teixeira que um dia um homem do campo que